E esse programa tem o apoio de Outlet Multimarcas. Chegou a hora de renovar seu estilo esportivo com qualidade e preço baixo. A Outlet Multimarcas, a maior outlet esportiva de Santo André, te espera com uma variedade incrível. Tênis das principais marcas, camisetas de times, roupas de academia, bonés, mochilas e muito mais. Aqui você encontra tudo para treinar, correr, jogar e viver o esporte do seu jeito. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Endereço: Rua Presidente Carlos de Campos, número 50, no coração de Santo André. Quer saber mais? Ligue para 11-4994-0583, repetindo 11-4994-0583. Ou siga no Instagram, @OutletMultimarcasEsportes2, repetindo @OutletMultimarcasEsportes2. Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Boa tarde, amado ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma edição do Doutor Brega. Todo domingo aqui na Rádio Garagem Retrô, onde a nostalgia está sempre no ar. E para você que gosta de flashback, de nostalgia, daquele estilo de rádio que não existe mais, com locução, com vinheta, com aquela seleção musical pensada especialmente para você, siga a Rádio Garagem Retrô no Instagram. É só procurar a gente por lá, Rádio Garagem Retrô. E a página está sempre atualizada, com muito conteúdo legal. Todas as novidades da rádio você vai ficar sabendo por lá. E aqui quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Dr. Brega. E eu vou contar para vocês uma história um pouco triste. Lá na década de 70, um famoso cantor e compositor tinha um show na cidade do Rio de Janeiro. E a caminho do ensaio, ele encontrou uma moça sozinha sentada numa praça. Segundo essa história que ele conta, era uma moça jovem, muito bonita, mas ele reparou que era uma pessoa triste, que tinha um olhar triste, distante. Então ele resolveu parar para conversar um pouco e a moça resolveu desabafar sobre a vida difícil que ela levava, sobre a infância, solidão. Mas como ele tinha um compromisso aquele dia e estava caminho do ensaio, acabou nem ficando mais tempo. E se esqueceu de perguntar o nome da moça. Dias depois, infelizmente, ele recebeu uma notícia triste. Ele veio a saber que essa moça que ele conheceu aquele dia tinha falecido. Segundo ele conta, poucos dias depois daquele encontro, ela foi vítima de afogamento. E inspirado por esse acontecimento, que infelizmente teve um final trágico, ele compôs esse clássico aqui que eu vou tocar para vocês agora. Aumenta o som! Tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. teve amor não sentiu o calor de alguém. Oh, oh. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Somente pra dizer, nasci de um amor que me nasceu. Uma lágrima caída pelo rosto, sentida de bom gosto, e beijar quem a mim a vida deu. Se eu fosse uma lágrima, eu não lhe deixaria. Ficaria em seus olhos como poesia, e todo amor do mundo seria pra nós dois palavras de carinho pra depois. Uma lágrima eu deveria ser, somente pra dizer, nasci de um amor que me nasceu. Ah, uma lágrima nasceu. Ah, uma lágrima nasceu. Você está ouvindo o Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. Eu nunca esquecerei os dias que eu passei a seu lado. Os nossos corações bordados de ilusões no passado. Que pena que tudo acabou. Que pena que nada restou. Os versos que escrevi, as flores que eu colhi, seu sorriso tão bonito que nunca mais eu vi, pois você já não gosta de mim. Pois você já não gosta de mim. Eu nunca esquecerei de quando eu te beijei de verdade, e tudo que eu senti quando eu te conheci. Que saudade, que pena que tudo acabou. Que pena que nada restou. O amor é uma ilusão, e em cada coração é igual a uma andorinha em busca de um verão. Pois você já não gosta de mim. Pois você já não gosta de mim. O amor é uma ilusão, e em cada coração é igual a uma andorinha em busca de um verão. Pois você já não gosta de mim. Pois você já não gosta de mim. E esse programa tem o apoio de Sebo Bookbox, livros, HQs e muito mais. O lugar perfeito para quem ama livros, quadrinhos, raridades e boas descobertas. Endereço: Rua Severina Leopoldina de Souza, número 107, sala 22, em São Miguel Paulista, São Paulo, capital. WhatsApp 11 98206-5163. Repetindo, 11 98206-5163. E o Instagram do Sebo Bookbox é @sebobookbox. Segue lá. Velhinho do Vinil, CDs, DVDs, fitas VHS, Blu-rays e, claro, discos. Se você procura aquele vinil clássico do Odair José, Vando, Reginaldo Rossi, Amado Batista, lá você encontra. E o endereço do Velhinho do Vinil é Rua Severina Leopoldina de Souza, número 22, salas 107 e 109, também em São Miguel Paulista, São Paulo, capital. E o Instagram do Velhinho do Vinil é @velhinhodovinil. Segue lá também. E esse foi o primeiro bloco do nosso programa. E você acabou de escutar a desconhecida Fernando Mendes, clássico aí de 1973, grande sucesso do mestre Fernando Mendes. Em seguida, Uma Lágrima, Odair José, e encerrando o bloco, o pequeno gigante da canção Nelson Ned, com Que Pena, Que Pena. E a gente tá curtindo fortes emoções aí nessa edição do Dr. Brega. E agora com vocês, Antônio Marcos. um beijo e um aceno, um horizonte azul, nos olhos uma lágrima. Volte, amor. Como é possível um ano sem você? Só peço que me escreva, estou a esperar. Um ano é como um século. Volte, amor. É tão difícil viver sem ter você. Vem, vem que a alegria foi aquele dia com você. Volte, amor, volte, amor. Desde que deixei você, recomeçou pra mim a solidão. Meu mundo aqui se resume na lembrança dos dias felizes do nosso amor. A rosa que você me deu, eu ainda guardo, mas deve ter murchado entre as páginas de um livro que eu não consigo mais ler. Será que não entende? O mundo segue em frente. O tempo não esperará. Volte, amor. Quem sabe me esquecerá. O tempo passará. Mas ela não podia e eu fiquei só no desejo, meu desejo. Ei, menina, você me mata de desejo. Desejei falar tudo o que eu queria, mas vi que eu não podia e fiquei só no desejo, meu desejo. Ela um dia vai ouvir o meu desejo. Desejei pedir aumento outro dia, mas vi que não saía e fiquei só no desejo, meu desejo. Ah, como é triste se viver só de desejo. Desejo de comer maçã, desejo de comer romã, desejo de comer. Você também deseja, mas só fica no desejo. Ei, menina, você é o meu desejo. Desejei estrogonofe outro dia, era caro e eu não podia, e fiquei só no desejo, meu desejo. Como é triste se viver só de desejo. Desejei feijão com arroz outro dia. Era só o que eu podia e matei o meu desejo. Meu desejo. Com feijão foi que matei o meu desejo. Desejo de comer maçã, desejo de comer romã, desejo de comer. Você também deseja, mas só fica no desejo. Ei, menina, você me mata de desejo. Ei, menina, você é o meu desejo. Essa menina é meu desejo, e eu sou o desejo dela. Essa menina é meu desejo, e eu sou o menino dela. Essa menina é meu desejo, e eu sou o desejo dela. Essa menina é meu desejo, e eu sou o desejo dela. Essa menina é meu desejo, meu Deus do céu, sou o desejo dela. Essa menina é meu desejo, sou o desejo dela. Essa menina é meu desejo, sou o desejo dela. Meu desejo, desejo dela. Menina é meu desejo, sou o desejo dela. Já não me importa o que vão dizer, nem me interessa, eu não vou ligar. Só quero ter meu bem aqui comigo. Esqueço tudo que ela me fez. Para o diabo os conselhos de vocês. O que existe é mais que amor em mim. Eu sei que é triste, mas eu morro assim. Minha saudade é muito grande. Esqueço tudo que ela me fez. Para o diabo os conselhos de vocês. Canto e ainda vou andando pelo mundo. Vão me condenar, mas o que eu quero é ir pra junto do meu bem de uma vez. Para o diabo os conselhos de vocês. Para o diabo os conselhos de vocês. Você está ouvindo o Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. E vocês acabaram de conferir mais um super bloco musical do Dr. Brega. E a gente ouviu Volte Amor com Antônio Marcos, em seguida Meu Desejo, Cláudio Fontana, e encerrando esse bloco, Para o Diabo os Conselhos de Vocês com Paulo Sérgio. Essa música que tem uma gravação muito legal do Erasmo Carlos também, e que é uma composição do Nenel. Nenel, que é um baita compositor, grande hitmaker, tá na ativa aí até hoje, tem música com um monte de gente, Alcione, Roberto Carlos. E essa música tem uma gravação muito curiosa também do apresentador Raul Gil. Sim, ele mesmo, aquele do banquinho. Eu ouvi uma vez e, se eu não me engano, foi no YouTube, depois vocês procuram lá. Qualquer dia eu trago pra tocar aqui, vai ser muito interessante tocar Raul Gil no Dr. Brega. E agora chega de falação e vamos de música. Agora com vocês, Renato e seus Blue Caps. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa e nem gosta de outra menina e tem medo de lhe perder. Todo amor desse mundo voa. Se não lhe der

vai pra lá, vem pra cá, rock, rock. O rock não veio, Silvio, mas o Dr. Brega está aqui. Boa tarde, bonitão. Boa tarde, bonitona. Seja bem-vindo ao Consultório do Amor. Porque domingo é dia de macarronada, domingo é dia de feijoada, domingo é dia de churrasco e domingo é dia também de Doutor Brega. Anota aí na sua agenda, todo domingo das 12 às 13 horas e só aqui na Rádio Garagem Retrô, onde a nostalgia está sempre no ar. E vocês acabaram de ouvir Feche os Olhos com Renato e seus Blue Caps, Se Ainda Existe Amor com Baltazar, música aí do Raulzito. Pra quem não sabe, Raulzito é Raul Seixas. É, ele começou a carreira como produtor da CBS, compôs pra muita gente na época, e essa música, curiosamente, é uma das grandes canções aí que ele compôs, um dos grandes sucessos que ele compôs nessa época de produtor. E encerrando o bloco, Amantes, José Augusto. E uma curiosidade muito interessante sobre o Renato e seus Blue Caps é que durante muito tempo as pessoas achavam que as músicas dos Beatles eram, na verdade, composições originais do Renato e seus Blue Caps. Como as coisas naquela época chegavam com um certo atraso por aqui, muita gente, quando ouvia a original dos Beatles, pensavam que os Beatles estavam tocando a música do Renato e seus Blue Caps. Olha que louco isso! Renato e seus Blue Caps, The Fevers, eram bandas que faziam ótimas versões aí. Algumas vezes o resultado ficava tão bom que era muito convincente, né? As pessoas pensavam que eram músicas originais dessas bandas. E era uma prática comum, tanto na década de 60 ali na Jovem Guarda, quanto na década de 70 também ali com os Românticos, essas grandes versões de sucessos internacionais. Um dos caras por trás dessas versões era o grande Rossini Pinto. Quem é chegado numa ficha técnica vai saber quem é. Agora chega de falação que a gente tá aqui é pra tocar música, eu tô falando demais hoje. E agora com vocês, Roberta Miranda, Aumenta o Som. Você me parece um menino dengoso, tão cheio de birra, me ama gostoso. É paixão da vida, presente de Deus. Amor meu, na sua viagem você prometeu me levar. Nos braços do amor tô querendo é mais. Cansar. Você me parece um menino dengoso, tão cheio de birra, me ama gostoso. É paixão da vida, presente de Deus. Você prometeu me levar. Os braços do amor, tô querendo é mais descansar. Você me parece um menino dengoso, tô cheio de birra, me ama gostoso. É paixão da vida, presente de Deus. Amor meu, sua viagem você prometeu me levar. Nos braços do amor, tô querendo é mais descansar. Você me parece um menino dengoso, tão cheio de birra, me ama gostoso. É paixão da vida, presente de Deus. Parece um menino dengoso, tão cheio de birra, me ama gostoso. É paixão da vida, presente de Deus. mais certo, sinto por perto, hora de terminar. Pensei em tudo, mudo ou não mudo, hora de terminar. Nem acredito que eu tenha dito o que vim pra falar. Mas já é hora de ir embora, hora de terminar. Cartas na mesa, verdade, franqueza, pago dobrado e perco calado. É tua, joga na rua, gasta com quem vier. A dor é minha e ela eu não tinha, leva quem me quiser. Eu vou sabendo que te perdendo, perco bem mais que sou. Perdida, alma vencida, leva quem mais te amou. Cartas na mesa, verdade, franqueza, pago dobrado e perco calado. Cedo sigo sem medo rumo ao entardecer. Viva ou não viva, vida sem vida não vai mais me prender. De tudo um pouco, de santo louco, soubeste me ensinar. Tudo, mas eu não mudo, sei que já vou chorar. Cartas na mesa, verdade, franqueza, pago dobrado e perco calado. Cartas na mesa, verdade, franqueza, pago dobrado e perco. E esse foi mais um super bloco musical do Dr. Brega. E eu quero muito agradecer a sua audiência, quero mandar um abraço para você que está me ouvindo em casa, para você que está me ouvindo no trabalho. Dizem que domingo é dia de descanso, mas muita gente está trabalhando hoje e eu fico muito feliz de estar fazendo companhia para você. E o rádio é isso, um grande amigo da gente, sempre. E essa é a melhor hora do dia, hora do almoço e hora de Dr. Brega. E nesse bloco a gente ouviu Paixão com Roberta Miranda, em seguida Foi Tudo Culpa do Amor com Diana e encerrando o bloco Cartas na Mesa, clássico aí do mestre Moacir Franco. E essa vai especialmente para você que já levou um fora, que já se apaixonou pela pessoa errada, que ligou pro ex ou pra ex depois das 2 da manhã, né gatão? Né, gatinha? Essa é pra você, meu amigo. Essa é pra você, minha amiga. Fafá de Belém.

por alguém. Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas o dia virá quando eu for para a eternidade e meu sofrimento chegar ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim. Me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim. Viver E vocês acabaram de ouvir o último bloco musical do Dr. Brega. E a gente conferiu nesse bloco Fafá de Belém, Meu Disfarce, composição de Chico Roque e Carlos Cola. Essa música que tem várias gravações, mas a favorita aqui do coraçãozinho do Dr. Brega é a da Fafá. E uma coisa que eu queria aconselhar vocês é: aprendam a prestigiar os compositores. Os intérpretes são fantásticos, são eles que dão voz a essas canções, são eles que levam essas canções a público, mas procure sempre pesquisar quem são os grandes poetas, quem são os grandes melodistas que estão por trás dessas obras que você tanto gosta, que tanto emocionam o seu coração. E encerrando o bloco, Quem É, com Agnaldo Timóteo, grande sucesso aí do Timóteo. E só reforçando o que eu falei antes, procurem pesquisar sempre os compositores das canções. Chico Roque e Carlos Cola aí são duas feras da canção popular, tem vários sucessos aí na voz de grandes intérpretes, vale a pena saber quem é esse pessoal. E a lista é interminável: Michael Sullivan, Paulo Massadas, Paulo Sérgio Valle, outro grande poeta. Quem mais? Nenel, que a gente já tocou aqui hoje, é uma música do Paulo Sérgio, que é composição do Nenel. Peninha, Isolda, que tem grandes sucessos aí com o Rei Roberto Carlos, Outra Vez, inclusive, é uma música dela. Quem mais? Eu tô falando só nessa pegada mais popular que a gente toca aqui no Dr. Brega.